Olá, o meu nome é Pedro Paulo e este é mais um episódio do Brando Costumes. Hoje temos um episódio especialmente dedicado ao Festival da Canção. Não, não vão ouvir aquelas músicas todas que já ouviram mil vezes, como o Amor da Água Fresca ou a Dulce de Pontes. Hoje vamos ouvir as músicas que vocês não conhecem do Festival da Canção. Aquelas que não são tão conhecidas, mas se calhar até podiam ser. Vamos começar por 1977, uma fantástica aventura com a flor e o fruto. Vai, meu amor, vai de amor criar a mais bela flor nesse teu corpo por lavar. Vai, meu amor, mulher da raça, e a nossa flor terá o fruto de amanhã. Ver ao campo estavas dormindo nesse encanto e uma pequenina flor nascendo. Me deste-me um beijo, acordei sentindo este desejo de mulher crescendo como um reto vivo. Vai, meu amor, vai de amor criar o mais belo fruto nesse teu corpo. Cama e o teu pão, com amor bem grande, amor sentido. No meu corpo aberto, foi criando fruto no deserto, um curtinho atrindo, como eu estou vivendo. Vai, meu amor, vai de amor criar o mais belo fruto nesse tempo já despertar. 1977, fomos até 1979, Fantástica Aventura, A Flor e o Fruto, depois Daily Do, do Gemini, também tivemos a ouvir Cocktail com Amanhã Virás e por fim Rita Rita Limão, são os Green Windows. A seguir vamos um pouco mais longe para um artista que ficou conhecido como o Avô Cantigas. Antes de ser Avô Cantigas, o Carlos Alberto Vidal tem alguns trabalhos um pouco diferentes destes que o tornaram mais conhecido. Vamos ouvir Um Girassol no Olhar e depois Zélio Lopes com Nada a Perder. Não percam e volto já. Girassol que é teu a despertar, no teu Eu sei que no teu jardim tem um girassol para mim que não gosta de luar no meu olhar. Quando não há sol em mim, ele dorme no jardim. É talvez para sonhar com o despertar. Mais cansada de me aborrecer, que já nem quero saber de ti. Só pensas em mim, quem havia de dizer? Deixa-me da mão, eu tenho mais que fazer. Mal acabo de entrar em casa e já me estás a massacar. Não me venhas com falinhas mansas, que eu não vou acreditar. Só pensas em mim, quem havia de dizer? Deixa-me da mão, eu tenho mais que fazer. Vou viver a minha vida tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Vou viver a minha vida tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Que digas agora que tudo vai ser diferente. Antes tinhas um feitio tão chato, mas vais ser mais consciente. Só pensas em mim, quem havia de dizer? Deixa-me da mão, eu tenho mais que fazer. Estou cansada de te ouvir dizer que eu disse, que eu fiz, que eu aconteci. Mais cansada de me aborrecer, que já nem quero saber de ti. Só pensas em mim, quem havia de dizer? Deixa-me da mão, eu tenho mais que fazer. Vou viver a minha vida tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Vou viver a minha vida tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Vou viver a minha vida tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Vou viver a minha vida tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Vou viver a minha vida, tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Vou viver a minha vida, tal e qual eu entender. Sou maior e vacinada, não tenho nada a perder. Vamos avançar uns anos, vamos até à terra dos sintetizadores. Vamos de 1980 até 1986, curiosamente o ano em que eu nasci, para Uma Ilha, Um Amor. É o Paulo Ferraz com um guitar a bombar. Paulo Ferraz, vamos ficar com... Vamos avançar um bocadinho agora, vamos para dois anos à frente. É o Severino, que em 1988... Temos aqui várias músicas de 1988, porque claramente tem aquela estética que mais me interessa musicalmente. Aqueles timbres sintetizadores antes do Pimba e dessa altura toda. Vamos ficar com o Severino... O teu cheiro. O teu cheiro é como um doce de canela e alecrim. Tudo vai como se fosse. Eu pra ti, tu pra mim. Para nós dois, amor, fica para depois tudo aquilo que não foi. Amor, para nós dois, amor, fica para depois tudo aquilo que não foi. Amor, perfume. Já nem sei o que fazer. Tu atizas este lume que o meu corpo faz arder. Para nós dois, amor, fica até depois tudo aquilo que não for. Amor, para nós dois, amor, fica até depois tudo aquilo que não for. Quando o sol morre no Tejo, tantas sombras sem idade, quantas sombras que eu invejo. Já me doem os teus passos quando a noite se faz certa, e vou beber nos teus braços esta angústia que desperta. Sobra cansaço na rua, falta riso sem ter preço. Sinto a cidade tão nua que a negar-me o que mereço. E o teu corpo sabe mel, teu olhar é um recado. No cetim da tua pele vejo o teto derramado. És uma guitarra que nem sempre chora. És a marra deste fado que demora. Tu és o meu cais, sou um navio sem mar. Quero mais, quero mais, quero mais. Quando o sol morre no Tejo, tantas sombras sem idade, quantas sombras que eu invejo. Já me doem os teus passos quando a noite se faz certa, e vou beber nos teus braços esta angústia que desperta. És uma guitarra que nem sempre chora. És a marra deste fado que aquele jeito de felina queria só roubar-me a timidez. Foi uma tarde de calor, mesmo à beira de um regato, que entre nós e o amor houve um encontro imediato. Fizemos todos uma roda e ela no centro dançou cheia de graça. Alguém tocava uma moda que me ficou para sempre na lembrança. Foi uma tarde de calor, mesmo à beira de um regalo. Chegámos ao fim de mais um episódio do Brandos Costumes. Espero que tenham gostado. As últimas três músicas foram, tal como eu disse, o Severino com O Teu Cheiro, depois o Luís Duarte, Quando a Noite Se Faz Certa, e por final, o Tolial, que teve um encontro imediato. Para finalizar, vamos ficar com uma música muito bonita para dedicarem à pessoa que mais gostam. Mas antes, não se esqueçam de me seguir no Facebook, o Brandos Costumes. É só procurar, ir ao www.brandoscostumes.pt e podem lá ouvir todos os episódios e encontrar toda a informação que necessitam. E daqui a 15 dias vamos ter mais um episódio mágico. Agora vamos ficar com Concha, uma música mais conhecida, mas que vale muito a pena para fechar este episódio do Brandos Costumes. Qualquer dia, quem diria, é Concha. Concha. Capaz de ser eu quem te beija, bem no meio da rua, para que toda a gente veja. Qualquer dia, hoje em dia, serei bem capaz de ir dormir na tua cama, de despir o meu vestido para vestir o teu pijama. Qualquer dia, serei tua. Qualquer dia, perco a calma que me exigem e o juízo que me impõem. Gosto da tela que me impingem e as janelas que se põem. Hoje em dia, já perdi toda a paciência e a vergonha não entendo. Serei luz incandescente, serás fogo que eu acendo. Qualquer dia, hoje em dia, quem diria? Qualquer dia, serei muito bem capaz de ser eu quem te beija. Bem no meio da rua para que toda a gente veja. Qualquer dia, hoje em dia, serei muito bem capaz de pôr ponto final neste castigo e de fazer a mala e voar para ir viver contigo. sem direito.